A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, com gratidão a Deus, nós nos reunimos mais um dia para glorificar o seu nome, para exaltar, suplicar para que ele quebrante os nossos corações, transforme nossas vidas. Gere arrependimento, faça com que nos motive, na verdade, a pedir perdão pelos nossos erros. E mais do que pedir perdão pelos pecados conhecidos que nós temos, pelos pecados ocultos, até involuntários, nós tenhamos a força da parte do Senhor para mudar as nossas atitudes. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia. Nós vamos compartilhar o capítulo 34 de Gênesis. E esse é um capítulo amargo da palavra do Senhor, mas que você precisa ler. Você que começou a ler a Bíblia no início do ano, onde estiver, no Brasil, fora do Brasil, precisa ler. Porque conhecendo o passado e erros que foram cometidos, erros que se repetem até os nossos dias, nós temos a chance de aprender com os erros para não cometê-los mais. O capítulo 34 de Gênesis, que você vai ler, faço esse convite para você, fala sobre Diná, que é a filha de Jacó, e o fato dela ter sido violentada. Isso do primeiro versículo até o versículo 24. Do versículo 25 até o 31, nós temos a vingança de dois dos seus irmãos, Simeão e Levi, de modo totalmente contrário à vontade de Deus, uma vingança traidora e que desagradou o seu pai, Jacó, e muito mais o nosso pai que está no céu, nos deixando dois grandes ensinamentos só na leitura do texto. E ainda há um terceiro elemento que nós poderemos classificar, que é o de assumirmos uma postura que Jesus nos ensinou: se nos ferem uma face, nós deveremos oferecer a outra, e que a vingança não é o caminho para resolvermos os nossos problemas. No capítulo 34, nós temos como apontamento de nota de rodapé na BKJA apenas uma nota. O nome de Deus aparece no fim, no final do capítulo 33. E reaparece logo no início do capítulo 35, mas está completamente ausente dessa sórdida página da história, que é o capítulo 34, que nós estamos compartilhando hoje. Olha que curioso, aparece no capítulo 33. Aparece no capítulo 35, mas não aparece no capítulo 34, porque tudo que aconteceu aqui não agrada a Deus. Os cananeus, na verdade, pretendiam absorver todas as famílias e posses de Israel. Versículo 16 diz assim: sendo assim, vos daremos nossas filhas e tomaremos as vossas para nós, permaneceremos convosco e formaremos um só povo. Na verdade, eles queriam fazer uma mistura entre os povos, e naquele momento isso não era agradável a Deus. E mais do que isso, por trás desse desejo havia também um desejo de tomar posse de tudo aquilo que desde Abraão os patriarcas foram recebendo de bênção da parte do Senhor. Eles queriam tomar posse de Israel, a fim de tirar proveito das bênçãos que Jacó tinha recebido de Elohim, o nosso Deus. Você percebe também do versículo 21 a 23, diz assim: estes homens estão bem intencionados, que permaneçam conosco na terra, nela andem, comercializem livremente. Toda a nossa terra está, portanto, aberta para essas pessoas. Tomaremos as suas filhas como esposas e lhes daremos as nossas filhas. Todavia, esses homens não consentirão em ficar conosco, a fim de formarmos um só povo, senão com uma condição: é que todos os machos devem ser circuncidados como eles próprios o são. Então você percebe que eles tinham a clareza de que a mistura seria difícil, a menos que todos os cananeus se circuncidassem. Portanto, deixa implícito que a intenção dos cananeus não era somente uma mistura dos povos, mas a tomada da posse. Versículo 23 diz: compreendei que todos os seus rebanhos, todos os seus outros animais e todos os seus bens passarão a ser nossos. Consintamos, pois, a fim de que permaneçam conosco. Então a ideia era atrair os descendentes de Abraão, mas com o intuito de tomar posse de tudo aquilo que eles tinham. Vou repetir o 23. Compreendei que todos os seus rebanhos, todos os seus outros animais e todos os seus bens passarão a ser nossos. Consintamos, pois, a fim de que permaneçam conosco. Havia um objetivo de tomar posse de todos os bens da casa da Israel nascente. Aqui está um perigo que Israel, e por analogia, todos os crentes, sofrem por parte de outros povos e pessoas. Os ímpios desejam tomar posse dos crentes, tanto na vida espiritual, e quando eles observam que o Senhor nos abençoa grandemente, eles desejam muitas vezes. Em muitos casos, desejam tomar posse daquilo que Deus nos concedeu, espiritualmente e materialmente. Os ímpios desejam tomar posse dos crentes de suas bênçãos e dos seus bens, assimilar todos os bens. ou fazem tudo para destruí-los através da hostilidade, ou usam outras artimanhas. Essas são duas ameaças presentes e constantes contra o povo de Deus lá no passado e até os nossos dias, e que podem ser observadas nitidamente em toda a história de Israel e na história da Igreja até o dia de hoje. Que o Senhor nos livre de toda armadilha e que Ele nos livre de todo mal e que ninguém, nada nem ninguém, venha tomar posse daquilo que Ele nos concedeu. Eu trabalho com a seguinte proposição no livro Houve Luz, que escrevi, é um livro devocional, irmãos, não é um livro exegético ou algo assim. É um livro devocional para os discípulos. Violência gera violência. Diná era filha de Jacó e ela sofreu um estupro e foi humilhada por parte de Siquém. Este era filho do heveu Hamor. Diná foi humilhada, mas Siquém ficou apaixonado e disse a seu pai, Hamor, ou Amor, que gostaria de se casar com ela. Jacó ficou sabendo do abuso que sua filha sofrera, ficou calado até que seus filhos voltassem do trabalho do campo. Amor, pai de Siquém, foi falar com Jacó para pedir Diná em casamento para o seu filho. Mas quando os dois conversavam sobre o acontecido, os filhos de Jacó, que tinham voltado do trabalho, escutaram. Amor, ou Hamor, estava desejoso que seu filho se casasse com Diná e também que a partir daquele momento as famílias pudessem se aproximar, inclusive com outros casamentos, para se tornarem parentes, e nós já vimos os motivos que estavam por trás desse interesse em unir os dois povos. Entretanto, os filhos de Jacó ficaram com muita raiva e não estavam dispostos a selarem este parentesco, a não ser que todos os homens de Hamor fossem circuncidados. Mas, na verdade, a ira tomou conta da mente e do coração dos filhos de Jacó. Falaram da circuncisão, não por motivo de conversão ao Senhor, e sim como um obstáculo ao casamento. Nesse caso, se os homens de Amor não os aceitassem, teriam motivo para se vingar do estupro cometido contra a irmã. Mas, surpreendentemente, os siquionitas aceitaram a condição, sendo que os primeiros a circuncidarem-se foram Siquém e seu pai, Hamor. Isso porque nós já vimos que o filho acabou se apaixonando por Diná. Siquém e Hamor foram até a porta da cidade e convenceram todos os homens a fazerem o mesmo, o que mostra a autoridade de Hamor, que Hamor tinha. Todos os homens foram até a porta da cidade e se circuncidaram. Os servos foram até a porta da cidade e se circuncidaram, obedecendo Hamor e também pensando nos futuros negócios. Mas ao terceiro dia, preste atenção, mas ao terceiro dia, após a circuncisão, quando os homens estavam mais doloridos, dois filhos de Jacó vieram e mataram a todos ao fio da espada. Eu disse, preste atenção, porque mais uma vez aparece aqui o terceiro dia, o dia da virada da situação. E aqui, infelizmente, a virada da situação foi dramática, porque eles se circuncidaram, estavam impossibilitados de até se defender, estavam doloridos, e dois filhos de Jacó vieram e mataram a todos a fio da espada. E nós sabemos que depois, lá por ocasião da orientação de Deus através dos 10 mandamentos, a lei moral de Deus, matar é absolutamente contrário à vontade do Senhor. Mas o fato é que a situação mudou no após o terceiro dia, mais uma vez. Simeão e Levi quiseram vingar a sua irmã Diná, cometendo um assassinato coletivo. Terrível, né, irmãos? Mataram Amor e seu filho Siquém, pegaram Diná da casa deles e voltaram. O pecado cometido contra Diná é absurdo, o estupro, sobre todos os aspectos. Mas nem a lei mosaica, a lei de Moisés, os 10 mandamentos e outros mandamentos, prevê que num caso de estupro como esse, a família da vítima se vingasse cometendo outros absurdos, como o assassinato. E aqui foi terrível, porque os filhos de Jacó se vingaram assassinando, matando muitos homens. Por isso, a ação de Simeão e Levi não era aceitável nem nos padrões da antiguidade da antiga Israel. Os outros filhos de Jacó completaram a vingança, saqueando. Eles foram até a casa de Siquém e aos moradores próximos, saqueando toda a cidade. Levaram, ou melhor dizendo, roubaram rebanhos, bois, jumentos e o que havia para ser roubado. Assassinato acompanhado de roubo. Esse é outro mandamento: não roubarás, que está lá nos 10 mandamentos, e eles cometeram mais uma infração totalmente contrária à vontade do Senhor. Roubaram os bens, fizeram os meninos de escravos e levaram as mulheres como servas. Então Jacó tinha ficado triste com o estupro sofrido pela filha, agora estava rigorosamente triste e amedrontado com a vingança realizada pelos filhos. Grande decepção pela atitude dos filhos. E também uma compreensão de um homem mais velho, já com mais maturidade, fez com que Jacó pensasse nas consequências desses atos. Jacó sabia que agora ele seria odiado pelos moradores da terra, tanto cananeus como fariseus. Se por um lado, de início, nós constatamos que uma das intenções dos povos vizinhos era se aproximar, era até promover casamentos, fazer uma mistura entre os povos, e havia uma intenção também de tomar posse de tudo quanto Deus concedeu. Por outro lado, o que os filhos de Jacó fizeram foi ainda pior. Eles roubaram os bens, fizeram os meninos de escravos, levaram as mulheres como servas. Então Jacó tinha ficado triste com o estupro sofrido pela filha e agora estava muito triste e amedrontado com a vingança realizada pelos seus filhos. Jacó sabia que agora ele seria odiado. Como disse, pelos fariseus, pelos cananeus e outros que habitassem na circunvizinhança. Jacó sabia que sua família seria perseguida e destruída. Então Simeão e Levi tentaram justificar a sua violência, como se houvesse justificativa para tal malefício. Eles tentaram justificar dizendo que sua irmã foi tratada como uma prostituta. Na verdade, irmãos, esse texto mostra como o estupro é desastroso. Foi desastroso no passado e é desastroso até os dias de hoje, para qualquer família. Mas também deixa claro que a vingança através da violência, do assassinato, só traz mais desgraças sobre a família e sobre toda a sociedade. Nós estamos vivendo um momento onde isso, com o aumento populacional e com o aumento da maldade humana, isso só se avolumou. E por isso esse capítulo é importantíssimo para que nós aprendamos que esse caminho da violência só vai gerar mais violência. E esse não é o caminho para resolver as situações da nossa vida. A vingança não é o caminho para nós resolvermos os problemas que temos ou que sofremos por parte de alguém. Que Deus nos abençoe e que Deus nos livre. Deus livre a nossa casa de sofrer qualquer tipo de estupro, porque é inaceitável. Que as nossas irmãs, todas irmãs e familiares, sejam poupadas dessa obra do inferno e que nós tenhamos a sobriedade diante de uma situação dramática, nós tenhamos a sobriedade para não agir de modo tão abominável como os outros agem, que nós tenhamos uma atitude condizente com aquilo que Deus nos ensinou em toda a sua palavra, que Jesus nos ensinou, e que nós resolvamos as coisas com equilíbrio, com bom senso e com as medidas devidas que devem ser tomadas, mas não jamais com a resposta de violência à violência. E a resposta de uma violência maior, como no caso deles, dos filhos de Jacó, que não só agora assassinaram, mas roubaram também. que nós não cometamos esse tipo de ação de forma alguma. E é claro que você pode imaginar agora facilmente que estupro, o mais doloroso deles, é o que acontece fisicamente, onde a pessoa é violentada, a moça é violentada, a mulher é violentada. Hoje existem delegacias especializadas nisso, nesta área, existem tribunais para nós recorrermos, apelarmos e nos defendermos. O caminho não é pagar o mal com o mal. O pior estupro é esse. Mas também existem outros estupros. Nós podemos ser estuprados. E praticamente todos aqueles que vão amadurecendo na fé em Jesus Cristo são estuprados quase que semanalmente por causa da nossa fé. Somos violentados por causa da nossa fé. Isso acompanha a história da igreja desde os apóstolos. Mas a resposta não é a violência. Paulo foi decapitado, mas a resposta não é a violência. Estevão foi apedrejado, mas a resposta não é a violência. Pedro provavelmente crucificado de ponta cabeça, mas a resposta não é a violência. Nós podemos ser estuprados espiritualmente, emocionalmente, através do assédio, que é nojento, o assédio moral. Nós somos estuprados, fisicamente, como foi comentado nesse texto. E também a resposta que nós devemos dar não é o assassinato e o roubo. Nós podemos não nos vingar matando a pessoa fisicamente, mas nós podemos matá-la para a nossa história. Meu irmão, ontem nós compartilhamos e eu vou voltar a compartilhar. Mesmo que tenhamos o pecado, o verificado um pecado gigantesco por parte da humanidade, a nossa função como cristão, eu sei que é difícil, mas a nossa função como cristão é pedir: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E se eles nos ferem espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, nós devemos pedir perdão a Deus pela vida deles, pelos pecados que eles cometem contra nós no campo espiritual, emocional e físico. Pedir perdão pela vida deles, porque eles certamente nem conseguem pedir perdão na maioria dos casos, ou numa boa parte dos casos. E pedir perdão e pedir que eles se convertam para que um dia percebam o mal que fizeram. E cabe a nós perdoarmos a todos os que nos ferem. Cabe a nós perdoarmos a todos os que nos ferem. Com os braços abertos, eu vou repetir a frase, cravejados na cruz do Calvário, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós morremos com Ele. Ele morreu e nós morremos juntamente com Ele. Nós devemos dizer a mesma coisa: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que Deus nos abençoe e, diante de um capítulo tão doloroso, ainda possamos sair mais santificados. Porque se diante de uma situação tão difícil, tão grotesca, tão violenta, nós conseguirmos perdoar as pessoas, então nós saltaremos em qualidade, nós andaremos, nós caminharemos